007. Uma linda história de amor. Sem me avisar, foi embora e sozinho agora eu tô. Equipe Os Canalhas do Comércio, é galera, cabe-se. Dá vontade de chorar todo dia. Galera GDC, o sucesso em todo o estado do Pará. Hoje bateu a saudade louca por ti, porque ainda tô te amando, mas sei que não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Sem me avisar foi embora e sozinho agora eu tô. Edilson e Edielson, mixando as mais tocadas do planeta. Olho no espelho e vejo meu olhar, e com a esperança de te encontrar, sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho da janela e vejo ao luar, brilho das estrelas em tua sobrar. Meu Deus, me diga por favor. Novo Príncipe Negro! encontrei, amor. Foi tão bom te encontrar. Pra agradar

som da galera Traga Bem. Júnior do Comércio, diversas marcas. Nós dois, hoje ninguém precisa saber, que

Mega Príncipe Negro. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que não te vejo, 30 dias que eu acordo pensando em você. Contagiantes DJs Edilson e Edielson, fazendo você dançar. Júnior do Comércio, diversas marcas. É os canalhas do comércio. É GDC. É GDC. Sucesso total em todo o Pará. Vem pro show. Sei que eu sei, Edielson.

Live DJ Savage. Complicada. Aí você chegou e me conquistou. Jerry Cerez, moral. E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. Desculpa aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpa aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. Oh, desculpa aí, eu já tinha outro em seu lugar. Do Maranhão. Ei, ei, ei! O Mega voltou! Escuta, mas você chegou na hora errada. Que a minha vida tava muito complicada. Aí você chegou e me conquistou. E agora o que é que eu faço pra arrancar? Top DJs do Pará, Edilson e Edielson. Uma emoção atrás da outra. Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Vem ver de perto o novo búfalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. E agora vamos, seguidores do chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O búfalo é demais. A evolução chegou e o nosso show só começou. No Novo Príncipe Negro. É tudo. É tudo. que você queria em um só lugar. Eu acho que eu levo jeito pra te fazer feliz, então deixa se embriaga no meu prazer. Vem beijar minha boca, beber mil goles de amor. Tanta dependência, tô viciada em você. Feliz, então deixa e se embriaga no meu prazer. Vem beijar minha boca, beber mil goles de amor. Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor. Paixão tão forte me traz tanta dependência. Tô viciado em você, como abelha no meu pedaço do céu. Vou encher a cara com seus beijos claros, que é você, yeah, a dose do meu ponto fraco. Tô bebendo copo cheio, é sede que não passa. Hoje eu vou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson, Wanderson e Junior Mix.